Bom, vamos partir para o terceiro episódio. Não, esse é o segundo episódio do Boia. Na verdade, eu botei dois naquele, mas ele devia ser número um, porque teve um zero com o Marcelo, que eu vou postar essa semana. Esse seria o terceiro, mas tudo bem. Terceiro. Terceiro é justo. Segundo e meio. Agora, essa é uma coisa que eu tinha pensado. Será que vale a pena dividir o podcast? Para não ficar um só, muito longo? Eu acho que não. Isso é uma questão que eu acho que é muito de educação do ouvinte, do cara que está ouvindo. Porque ninguém mais tem tempo de passar uma hora ouvindo nada. E é chato você ficar uma hora ouvindo qualquer coisa. Até disco, hoje em dia, o nego não escuta o disco inteiro. Mas você escuta uma música. Você escolhe a música. Mas esse é o ponto. Se você divide, o cara, pô, já ouvi o primeiro e o segundo bloco. Aí, uma semana depois, ele vai ouvir o terceiro. Com uma hora não dá pra ele falar assim, parei no minuto 44, vou lá no 44 continuar. Mas é automático, né? Acho que no SoundCloud se você para, quando você volta, ele... E no iTunes, ele volta no ponto que você estava. Não sabia. Eu sou ignorante da tecnologia. Se você der stop, eu acho que ele volta depois no ponto onde você estava. Perfeito. Então, eu tá acho. Resolvido. E eu concordo que os podcasts são longos. Os que eu escuto são muito longos. Eu aproveito para escutar quando eu estou indo para fisioterapia de bicicleta. Aproveito para escutar quando eu estou lavando louça. Ou cozinhando. Eu também. Tem que aproveitar para... Quando eu tô fazendo café da manhã, não sei o quê. Essas são as melhores horas para escutar. E a gente tem que reeducar o pessoal a passar uma hora ou sem fazer nada, ou fazendo alguma coisa e ouvindo o que os outros têm para dizer. Se interessar, né? Se não interessar também, vai ouvir outra coisa. Música é bem mais confortante do que ficar escutando dois caras conversando sobre surf. Mas tem uns assuntos que são, se não são fascinantes, pelo menos são interessantes, né? O primeiro assunto que a gente escolheu é o anúncio da aposentadoria do B-Dub, que foi anunciado no Gold Coast Bulletin. O B-Dub é originalmente de Stradbroke Island, uhum, que é um pico super remoto, né? Que tem pouquíssima gente. Que você tem que nadar para atravessar aquele canal ali cheio de tubarão. Tem altas ondas, né? Altas ondas. Tem altas ondas, mas o Bid hoje em dia mora no Gold Coast. O que tem de interessante nesse assunto é que o Bid anunciou praticamente com um ano de antecedência que ele vai se aposentar já sabendo o que ele vai fazer daí por diante. Ele anunciou que para de competir na WSL e... em março ou abril de 2018, depois da etapa de Margaret River, e vai se dedicar integralmente à equipe olímpica de surf australiana. Ele foi convidado pelo diretor do Surfing Australia, que é a entidade máxima do surf australiano, Andrew alguma coisa. Ele foi convidado para ser o técnico, mas não é bem técnico, é como se fosse um gerente geral, que aqui no futebol, se fosse comparar, seria um técnico, né? É o cara que administra, ou talvez o gerente de futebol, não sei. Ele forma o time, né? Vai escolher o time, vai treinar o time e vai começar a treinar com 2 anos de antecedência o time pro formato que vai ser a competição na Olimpíada. Que isso que é o mais engraçado de tudo. Eu acho até que talvez tenha uma coisa interessante no sentido de o formato, até onde eu entendi, não está totalmente definido, tá? Não está claro ainda qual o formato, né? Eu acho que isso ainda vai ser uma... Eu não sei se vai ser uma guerra, mas vai ser uma discussão grande. Isso, mas esse é o ponto que eu ia fazer. Como o formato ainda não está definido, o fato de já terem o B-Durbage como um competidor profissional técnico, ele vai influenciar essa discussão, né? Então eles já estão colocando alguém que vai ter capacidade técnica de influenciar bastante nessa discussão, inclusive, mas, né? Sei lá, vai colocar, não sei, alguém, né, sei lá, de qualquer país que não seja um cara que entenda de surf, que seja competidor, provavelmente vai ter uma voz menos influente nessa discussão do que o B-Durbage. É uma boa carta que eles têm na mão já para inclusive, influenciar nessa discussão. Um efeito colateral da decisão. A China contratou o campeão mundial de 76, o primeiro campeão mundial, o Peter Townsend, para ser técnico também de uma suposta equipe olímpica, que eu não sei nem se a China vai ter representação olímpica no... É só uma demonstração, né? E pelo que eu entendi, e possivelmente eu estou errado, mas eu vou apurar isso melhor, pelo que eu entendi, são só 5 times. São só 5 times, outros são 10 times com 5 surfistas, e os times são bem, não são delegações enormes, como é na Olimpíada normal, por exemplo, se fosse atletismo, não é todo mundo que vai, são poucos. Eu acho que o surf, como o tênis, eles têm obrigação de ter campeões mundiais competindo na Olimpíada. E também sei que são poucas delegações, então não sei se a China vai ter equipe de surf, mas eu sei que os caras contrataram o Peter Tauler. Quando eu penso no Bid Urbid influenciando a discussão do modelo, eu penso no Bid Urbid pensando o time que ele tem na mão, imaginando, sei lá, ele vai ter o Mick Fanning, imagina se os campeões mundiais forem tão importantes, vai acabar tendo o Joel, um time pequeno, ele já, em teoria, tem um time que não é tão modernista, que então o cara acaba influenciando para um formato que beneficie o time dele, natural, não tem nada de errado. Por exemplo, se o Brasil chega com o Medina, com o Felipe Toledo, o Mineirinho, aí joga em todos os pontos, mas é um time muito mais moderno, agressivo. Assim, o cara moldar de alguma forma já o formato para o time dele se sair melhor, eu acho que é mais ou menos isso que ele vai estar olhando, né? Eu acho que uma coisa interessante, te interrompendo, pensando no Bid Urbid, que a gente começou com essa conversa do Bid Urbid ter se aposentado antecipadamente, já sabendo o que ele vai fazer, é interessante pensar em quem é o Bid Urbid, né? Que figura é essa no tour? É como um cara com a idade dele, que é um cara jovem, né? Razoavelmente jovem, deve ter 35 anos, eu acho, um pouco mais jovem que eu. Já tem essa cabeça de o que ele vai fazer depois, etc. E eu tenho uma sensação de que essa turma do circuito mundial, ou esportistas em geral, que são muito bons, mas não são os melhores, eles têm que estar sempre... Tem uma educação natural de pensar como ele sobrevive do esporte. Porque como ele não é a estrela, que as coisas vêm naturalmente para ele... A carreira dele inteira, não é nem de agora, assim, imagina, ele desde quando ele tinha 20 e tantos anos, ele tinha que imaginar, pô, com o surf que eu tenho, da maneira como, com as características que eu tenho, como eu faço para sobreviver no tour, como é que eu passo bateria, como é que eu ganho dinheiro, como é que eu arrumo patrocínio, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. O cara tem que estar, ou ele é um cara extremamente competitivo, como o Kelly, né, que faz essa reflexão muito intensa desde sempre, ou muitas vezes ele é o cara mediano que é obrigado a pensar nisso. Quando foi minha breve carreira de surfista profissional, brevíssima, eu olhava muito para o Renan Rocha, por exemplo. Era o cara que eu achava que era meio que o meu caminho. Eu não era um cara super talentoso, era um bom surfista. Alto, né? Como você. Alto, com porte físico semelhante, com surf mais ou menos semelhante, né? Nunca fui um surfista muito moderno, mas via no Renan um cara que, com essas características, conseguiu ter uma carreira muito bem sucedida de surfista profissional, né? Conseguiu viabilizar a vida dele como surfista profissional. E para mim era assim, tem que entender muito direitinho essas variáveis para você conseguir sobreviver nesse mundo de alta competição, enquanto que outros caras muito talentosos não necessariamente estavam passando por essa mesma reflexão. Então acho que o Bid vem meio desse ponto, assim. Por isso eu entendo ele um cara, eu acho que é um olhar correto escolher ele, né? Mas eu acho que ele, assim, ele faz esse movimento porque ele sempre teve que pensar sobre isso. Eu não sei nem se ele chegou a pensar nisso e já foi se apresentando, ou se aconteceu simplesmente. Mas o fato é que o Bid é um grande estrategista. Sempre foi um grande estrategista. Exatamente. E como o Renan também era um grande estrategista. Uhum. O Renan era um surfista, um competidor excepcional em onda pequena, né? Coisa que era pouco provável com um cara do tamanho dele. Numa época que os surfistas no circuito mundial, eu acho que a grande maioria era de mais baixo, né? Totalmente. Não era tão alto quanto ele. Mas não, o Bid, ele, ano passado, enquanto ele estava machucado, ele machucou a pelvis, né? Ele quebrou, teve hemorragia interna. Fratura, foi seríssimo. Ele ficou mais de um ano fora do circuito. E durante esse tempo que ele ficou fora do circuito, cabe dizer que ele foi técnico do John John no ano que o John John foi campeão mundial. ele era o cara que estava por trás do John John, sem trocadilho, estava por trás da estratégia do John John, ou do time do John John, para ele superar o desejo que ele tinha de surfar sempre de forma extraordinária e passar a ganhar bateria até ser campeão mundial. Ano passado, acho que o John John, assim como a gente está vendo esse ano, o Julian e o Jorge, os caras estão surfando durante os campeonatos 70%, né? Uhum. Eles não estão surfando 100%, uhum, igual o Felipe Toledo. Felipe Toledo vai 90, 95, e se der para 100, ele vai a 100. O Medina também, eu acho que de vez em quando ele vai a 80, 90, 95. O Mineiro está sempre também, quando ele pode. Em Saquarema eu achei que ele fez exatamente o que os caras estão fazendo. Exatamente. Ele vai a 70, 75, quando precisa vai a 80, 85% do potencial e vai ganhando bateria. Coisa que o Curren sempre fez na vida dele, na carreira do Curren, ele sempre foi muito contido. Só soltava o surf quando era necessário. Ou quando já não tinha mais jeito. Ele não era um cara que saía soltando o surf. E o Bid, eu acho que ele, por ser um grande estrategista e por ter passado pela experiência de ser técnico do John John no passado, ele deve ter despertado a atenção do pessoal lá do Surf em Austrália. Com certeza. Aqui no Brasil, quem seria o técnico ideal para a equipe brasileira? Um cara que reunisse a virtude de ser um bom estrategista, o cara que seja de fácil convivência, né? Porque para administrar um time ele precisa ser um cara de fácil convívio, né? Uhum. Ele precisa... Bola baixa, né? No ele fundo precisa, é isso, né? Um cara bola baixa, assim. Ele precisa ter um grande poder de administração, né? Ele precisa administrar uma equipe. Não é só administrar os egos, né? Você precisa escolher a hora que o cara vai pegar a onda. Precisa conter o cara quando ele está disposto a fazer alguma coisa que você não gostaria. É igual um técnico de futebol. Tipo, no treino, não é para você dar uma entrada no cara... Não é no treino, não é para você tentar dar o aéreo mais absurdo da tua vida. E sendo no Japão, a gente já tem uma ideia de que tipo de onda vai ter. Uhum. Não vai ser nenhuma surpresa, não vai ter... Apontar o nome não é tão óbvio, mas eu acho que tem uma conversa do papel do técnico, que é um pouco o que você estava dizendo, que ela é incrível, né? O podcast do Chris Gallagher... É muito bom. É muito bom, muito bom. Vale muito a pena ouvir, assim, porque eu acho que é muito elucidativo a maneira como ele enxerga o surf. Tem alguns pontos que são muito interessantes. Essa história de o cara segurar ou usar o que ele tem de... Assim, você estava falando essa história do cara que contém um pouco do surf dele. O Léo Neves, que é meu primo, né? Então, assim, a gente tem a mesma idade, a gente cresceu junto, competiu junto a vida inteira. Ele sempre teve... Como estratégia de bateria, sempre não, acho que ele passou a usar isso mais velho. Ele percebeu que a primeira onda, ele não solta o surf, as primeiras ondas, ele só vai soltando o surf dele ao longo da bateria, porque ele entende que ele obriga o juiz a colocar o surf dele numa régua mais alta quando ele surfa uma onda com medida no início da bateria, mas é uma boa onda. Então, se ele consegue tirar do juiz numa onda bem surfada, mas com medida um 6,5-7, na hora que ele solta o surf, ele já obriga o grupo de juízes a subir a escala para 8,5-9. Então ele, de certa forma, entende que ele controla o julgamento. É quase um efeito inverso, né? Ele acha que consegue influenciar a escala de julgamento com o surf, como ele vai desenvolvendo o surf dele na bateria. Essa é uma lógica que eu nunca tinha me dado muita conta depois que eu ouvi ele falando. Eu falei, cara, nunca tinha parado para pensar assim. Tem tanta variável, né? Porque... Às vezes, conforme o teu adversário, você vai moldando a tua estratégia. Às vezes, se você sabe que o teu adversário é pior de frontside ou melhor de backside, você tem sempre que deixar ou o cara pegar a onda primeiro, ou você pegar a primeira onda para deixar claro se tem ou não tem distância. E você vê que isso é sempre mais evidente quando tem um cara que usa mais a borda e um cara que dá mais aéreo. Que é um pouco lá no tema do Chris Gallagher, né? No post de gás que ele falava, ele gastou muito tempo falando sobre a bateria do Jory Smith com o Filipinho, né? Uhum. Que o Jory perdeu. E ele falava pro Jory, conversando, ele falando, não adianta você ir pros aéreos, porque o cara que tava entrevistando ele até faz a provocação de que ele acha que o Jory tá segurando o surf. E tá. É, que o Jory sempre foi um cara progressivo e tal, e que a gente não tem visto essa progressividade no Jory. Mas aí o Chris Gallagher até diz, ele fala, numa bateria contra o Filipinho, ele ser progressivo é muito risco e vai ser um progressivo pior do que o Filipinho faz. Então ele vai jogar no mesmo jogo do Filipinho, só que ele faz pior com o Filipinho com maior chance de dar errado. Então é melhor ele mudar a estratégia e ir pro rail game, que ele faz na cabeça dele melhor do que o Filipinho, e demonstrar as diferenças e ir por essa estratégia. Obviamente não funcionou, o Filipinho deu aqueles aéreos gigantescos. Ele até diz isso, ele fala, foi a única bateria que o Filipinho deu aéreo, porque foi a hora que deu o Devil Wind, que é o vento que... Então, assim, era uma coisa muito específica daquele momento. O Filipinho pegou a onda certa, que o Jory foi na primeira e a segunda ficou pro Felipe, e tava com o vento perfeito para ele fazer, mas que normalmente ele não teria feito, e que ele acha que no rail game o Jory ganharia. Mas agora, voltando ao técnico. Aqui no Brasil, eu escolheria o Pedro Miller. Eu acho que ele é um cara que tem muita experiência de... Ele tem muita bateria nas costas, assiste muita bateria. Hoje em dia ele está completamente atualizado por ser comentarista da WSL. Então ele se mantém atualizado obrigatoriamente assistindo o negócio ao vivo, o que também te dá uma noção diferente do cara que assiste na internet e assiste meia bateria e depois assiste quatro. Cara... Tá ali no métier, né? Tá ouvindo a conversa de bastidores, sabe que discussão que tá rolando por trás. Mas quando você assiste a bateria por inteiro, do início ao fim, com a atenção toda voltada, é diferente. Por isso que o Slater é tão disponível para fazer o webcast. Porque se ele tiver a fim de entrar no campeonato de cabeça mesmo, além de ficar ali na área dos competidores assistindo as baterias, ele sabe que se ele entrar no webcast, ele está focado na cabine de webcast, ele vai observar todos os erros e todos os acertos dos surfistas que possivelmente vão ser os adversários dele. Ele vai dissecar todo mundo ali e vai olhar com uma atenção, com a ajuda dos caras que estão comentando. E aquilo ali para ele é mais uma ferramenta, né? O cara aproveita aquilo ali. Com certeza. Não, é educativo, né? É didático ali na cabine de transmissão. Eu tenho que ser muito honesto contigo e te dizer que eu não assisto a transmissão em português. Eu também não assisto. Então eu não sei quais são as opiniões do Pedro Miller. Eu não conheço a maneira como ele pensa as baterias. Porque eu não. Assim, na verdade, eu acho os comentários superficiais em grande medida. Eu acho que as críticas a brasileiros não, é impossível serem feitas, né? Tem essa coisa que não pode criticar um surfista brasileiro se tiver na bateria, é intocável. Se você é brasileiro, você não pode criticar o brasileiro. Pô, isso é um absurdo. Eu não torço pelo brasileiro porque ele é brasileiro, não. Eu gosto do melhor surf. Eu até, entre os meus amigos, é sempre meio polêmico, mas se tem um surfista que eu gosto mais de ver surfando, eu gosto do bom surf. Se o cara é brasileiro, australiano, se for brasileiro, melhor, né? Mas se não for, não vou torcer pro cara porque o cara tem a mesma nacionalidade. Isso aí eu acho que eu sou um apreciador do surf, né? Não sou ufanista, nacionalista. Então eu acho os comentários muito cuidadosos o tempo inteiro. Os dos gringos também são, né? Assim, se a gente for ser sincero, os gringos também são cuidadosos. Mas eu acho que se expõe um pouco mais. E aí fica mais interessante. Entrando... Eu não conheço as opiniões do Pedro, mas eu concordo totalmente com... Eu tô me referindo ao Pedro, que não é o Pedro comentarista, eu tô me referindo ao Pedro competidor, que tem uma das carreiras mais vitoriosas da história. Ele e o Peterson são os caras que acho que tem mais títulos aqui no Brasil. Lógico que tem o Picuruta, que conta longboard e tudo mais, mas o Peterson, que aliás foi técnico do Adriano durante um bom tempo. Eu assisti um campeonato uma vez aqui no Rio, do lado do Peterson, fiquei perguntando para ele como é que era, porque eu acho que eles são muito parecidos, o Mineiro e o Peterson. Você acha? Eu acho que eles são muito parecidos, assim, de... Não tenho essa impressão. base aberta, o estilo sempre foi criticado, surfa mais de fundo, mas são caras que têm uma vontade impressionante de melhorar. E não é só a vontade, né? O cara vai melhorando, né? Tem muita gente que tem vontade, mas não trabalha isso. Mas o mineiro é uma águia, cara. Ele presta atenção em tudo, nos mínimos detalhes, vai lá e vai ajustando as coisas. Onde é que o John senta em pipe? Eu vou sentar do lado do cara, vou ficar 3 horas do lado dele, ele vai pegar 20 ondas. Eu não vou pegar nenhuma onda, vou ficar sentado do lado dele, mas vou saber exatamente onde ele senta e quais ondas ele vai. Eu acho que o mineiro é totalmente isso. Eu acho até que tem esse ponto que é muito interessante, também voltando um pouco ao podcast do Chris Gallagher. O mineiro colocou uma referência muito clara, né, na maneira de pensar, porque todo mundo, quando vai falar, o cara quer ser campeão mundial, não sei o quê, o mineiro é um exemplo. Né? Assim, quando o Chris Gallagher pensa no Jory Smith, um dos exemplos que ele usa é o mineiro. Você não precisa ser ultra progressivo, etc, etc, para ser campeão mundial. Você tem que conseguir passar as baterias, tem que ser consistente, tem que fazer a coisa certa. Então, o mineiro colocou uma referência para todos os surfistas, eu acho, do Tour, que você não necessariamente precisa ser o cara ultra talentoso para ser campeão. Né? A gente sempre soube disso, mas eu acho que como veio a geração do Cad Slater, depois Andy Irons, Mick Fanning, né, mesmo o Parco, são caras que são uns talentos muito fora da curva. Esses caras foram campeões mundiais. A gente não tinha o Barton Lynch, o Damien Hardman, né, que são caras da geração anteriores que não eram tão talentosos assim, mas que foram campeões. O Damien Hardman é bicampeão mundial, né? Isso. O Barton Lynch uma vez. Isso. Então o mineiro trouxe de volta um pouco essa escola, eu acho, do cara que é operário ali, tático, eu dedicado. Eu acho injusto falar do mineiro assim, e vou explicar por quê. Porque o mineiro com 13 anos já estava ganhando campeonato profissional. Para mim isso é fenomenal. Isso não é só garra. Isso não é só garra. É um talento absurdo. Mas você acha que o talento do mineiro é como o do Medina e do Filipinho? Deixa eu só continuar. Aí, seguindo, o cara com 15, 16 anos já estava disputando o título mundial júnior e ganhando. Com 17, o Paulinho também. Com 17, mas aí. O Paulinho fez igual. Mas aí que está a diferença, a grande diferença. Do Paulino e de outros também, porque Marcondes Rocha tiveram outros campeões mundiais australianos e americanos júnior que não deram em nada, mas o mineiro, eu acho que ele, né, nesse momento da carreira dele, entre os 15 e os 18 anos que ele entrou no circuito mundial, e já a primeira etapa que ele conseguiu em 2006, quando ele entrou no circuito mundial, ele ficou em terceiro no Gold Coast, logo na primeira etapa que ele estava competindo. Ele estava tão focado em ser o melhor competidor que ele podia ser, que ele esqueceu de trabalhar o surf, e não tinha ninguém do lado dele para dizer, cara, segura um pouco o braço para cá, para dentro, assim, bota o ombro um pouquinho mais baixo, fecha um pouco a base. O grupo que estava em torno dele só estava preocupado em formar um competidor. É lógico que ele passava um bom tempo no Havaí e viajava para pegar onda boa. Pô, ele gastou muito tempo surfando onda boa, né? Acho que o surf muito mais tarde. Ele foi se adaptando da maneira como ele encontrou, como todo surfista faz, né? Mas muito mais tarde, quando ele passou aí e buscar a onda perfeita e esse aprimoramento, nos últimos 5 anos, se ele tivesse feito isso no início, como o Gessé fez, como o... Deixa eu ver quem mais fez isso. O Igor, ele fez isso. Não que os caras tenham um surf muito mais refinado do que o mineiro. Não tem. Mas o mineiro, com o talento que ele tinha e ele tem, e como ele está conseguindo evoluir ainda com 30 anos. O cara já tem 30 anos, ele já não é mais moleque. Eu não consigo colocar ele no mesmo nível de talento do Medina, do Filipinho. Eu acho que tá mais para a comparação original que você fez com o Peterson. Assim, essa, o cara esforçado, guerreiro, trabalhador, vai nos detalhes, super técnico, super tático, óbvio, com muito talento, né? Não tô dizendo que o cara para ser campeão mundial, assim, não existe o cara não ser super talentoso, mas eu acho que não tem, tipo, Mick Fanning, o Parco. É uma, assim, no meu gosto de surf, na minha forma de olhar, eu acho que é um talento diferente. Eu acho que o talento principal dele é é a história da garra, da capacidade de superar. Eu acho que faltou lapidar. Pode quando, ser. Quando ele era mais novo. Pode ser. Mas, enfim, o Pedro eu acho que seria um bom técnico. Pro... No fundo, assim, até o que eu acho... O Renan seria um bom técnico também. Eu falaria o Renan, porque quando a gente mencionou o Renan antes, eu trouxe o Renan para conversa antes, quando eu queria, tinha inspiração de ser surfista profissional, o cara que, o único cara que eu realmente parava o que estava fazendo para assistir bateria era do Renan. Assim, pô, esse é o caminho das pedras, para mim, né? Para minha condição, para o meu nível de surf ali, para a maneira como eu me entendi. Qual é a tua altura? 84. Eu olhava para ele e falava assim, meu caminho é esse. Assim, se eu conseguir entender o que o Renan faz, talvez eu consiga ser um surfista profissional. Nunca consegui entender, né? Obviamente. Mas era assim, eu parava para assistir as baterias e era impressionante que eu via ele ganhando de bateria. De caras que surfavam, estavam surfando muito melhor do que ele, assim, ali na vala do lado, não sei o quê. Você fala, pô, o cara tava destruindo, o cara vai demolir o Renan. E o Renan ia lá e, pô, dava uma aula na bateria, assim. Fala, cara, como o cara faz essa mágica? Isso é incrível. Agora, não é o nosso caso, mas o cara que vai ser esse técnico vai ser o Mineiro, né? O Mineiro, eu acho que vai ser esse cara. Incrível. Um técnico, pô... Mas acho que o Mineiro seria o capitão da equipe, mas não seria sim, o técnico. Sim, não, né? Para essas Olimpíadas. Mas eu digo, o Mineiro é esse perfil que, no futuro, sem dúvida nenhuma, pode vir a ser um cara que faça muita diferença. Porque ele conhece todos os aspectos, né? Todos. Do surf profissional. A atenção que ele tem com os detalhes, tirando os detalhes técnicos, os detalhes estatísticos e tudo mais. Uma vez, sentado, conversando com ele em Jeffers Bay, a gente estava tomando um café num dos dias de descanso lá. E aí, por acaso, surgiu a situação do cara, em vez de ficar em 17, ficar em 33. Aí o Mineiro falou, não, mas são tantos pontos, por causa de cento e tantos pontos, o Jadson deixou de se classificar no passado. Ele sabia quantos pontos o 35º colocado no circuito mundial precisava para fazer. A atenção do cara era muito mais global do que só os 5 primeiros do mundo, né? Não, aquelas coisas que se fala muito no WQS para se classificar, mas pouco se fala no WCT, que é quantos pontos em média precisa para o cara ser top 16? Quantos pontos em média precisa para o cara ser top 5? E quantos pontos normalmente é o campeão mundial? Assim, pouco se fala nisso, né? Mas tem uma estatística ali. Tem um número de pontos que, se você alcança, dificilmente você não é o campeão mundial do ano. Se você olhar para trás, você vai ver todos os campeões mundiais, o menor número que um campeão mundial fez de pontos foi X, óbvio, se o número de etapas, se o circuito continua no mesmo formato. Você vai saber. Então o cara vai mirar ali. Pô, essa é uma coisa que eu acho que o Mineiro tem na cabeça. Assim, ele sabe quantos pontos para ele ser top 3, quantos pontos para ser top 5, quantos pontos para ser top 16. Assim, essa régua deve funcionar muito bem. É, isso o Medina também tem na cabeça, acho tudo certinho. Será? Acho que todos eles. Deve ter, né? Eu acho que todos os caras que estão ali entre os 10 primeiros sabem direitinho o que precisa. Porque o Medina é fascinante por isso, né? Assim, o cara é um talento animal e com uma gana, uma vontade, assim, de como a gente comentou sobre ele no último podcast, mas. Assim, eu sempre me impressiono muito com ele, assim, com essa energia e com a vontade de competição, de competidor, assim, que até voltando de novo ao Chris Gallagher, ele fala que a turma não tem, né? Assim, ele conta uma história que eu falo muito aqui do Arpoador, até uma coisa que eu uso como referência, que ele fala do Jory, ele fala muito da escola de surf, né? Assim, essa história também da Califórnia, o cara... Tem uma escola de surf que o legal é ele surfar bem, é surfar elegante, né? Todo mundo admira se ele estiver surfando bem. Então ele cresce com surfar bem, surfar elegante, isso é o suficiente, né? É, a escola de surf que a gente cresce é, pô, você tem que ganhar campeonato. Óbvio que vicia por um lado, porque te deixa... Eu acho, até no meu caso, assim, pô, competi desde 11 anos, comecei a competir com 11 anos, né? Todos os campeonatos amadores, Rio, São Paulo, não sei o quê, Brasileiro Amador, não sei o quê. Com certeza meu surf ficou viciado pelos juízes. Eu não acho que eram bons juízes. Então eles me viciaram de uma forma negativa, porque eu sempre fui competitivo, queria vencer as baterias, entendi o que os juízes queriam que fosse feito e eu fazia o que eles demandavam. Então, limitou muito o meu surf. Mas te treina uma história de ganhar campeonato, de ter vontade de ser campeão, né? Assim, quando mas hoje em dia, eu acho que o pessoal já não está mais preso a isso. Não, só está preso a isso quem precisa ou quem quer. Quem precisa, que é o pessoal que enxerga no surf uma saída para ganhar a vida. E o pessoal que... Tem não, mas muita é que garotada, eu acho que é a história muita... da escola, entendeu, Júlio? A escola é essa. Meio, a escola é uma escola de competição. Por exemplo, aqui no Arpoador, é uma coisa que eu sempre falo. O Pikachu é o nosso novo talento. É o xodó da galera. Pô, super talentoso e tal. Um dia a gente tava surfando, eu virei pra ele e falei assim, Pikachu... meio paroquial, né, essa conversa aqui, mas acho que ela vale para outros lugares, porque eu acho que a dinâmica deve ser a mesma. Eu falei para ele, esquece o meu surf, esquece o Leonel surfando, esquece eu surfando, esquece o Fabiano Passo surfando, que é a turma da minha geração, esquece até o Simão surfando, que, pô, para mim é o maior surfista que o Arpoador já produziu, eu acho isso mesmo, o melhor. Porque você tem que surfar em cima do lip. A gente surfa trocando de borda, dando batida de backside, ele também é regular, né? Todos esses que eu mencionei são regulares. Não se vicia, porque é difícil, você fica olhando o cara surfando, você acha que ele tá surfando bem, você vai copiando ele. Mas eu falei para ele, o meu surf não me levou a lugar nenhum há 20 anos atrás. Se você se referenciar em mim para surfar aqui, pô, a tua chance vai ser, esquece, apaga, tenta olhar e não me ver. E pensa como os outros caras se fariam. Agora, se tivesse uma escola moderna, que eu acho que tem em Saquarema, né, com Raoni e com Léo, principalmente, a garotada já vem com outro approach. Então, acho que essa história da escola de surf, ela é muito forte, assim. Aqui no Arpoador, acho que tem uma história de competição, o Pikachu tá ganhando um monte de campeonato e tal, mas eu acho que ele não tem essa característica progressiva que os garotos de Saquarema têm por estarem numa escola do Léo e do Raoni. E o Arpoador, já que você chamou a atenção do Simão, eu, quando era moleque, eu vinha ver o mar, vinha assistir os caras pegando onda no Arpoador nos dias clássicos, e ver o Cauli surfando no Arpoador era uma parada de outro mundo. Era de outro progressista, mundo. Progressista, né? A cavada que ele fazia, cara, sacou? Quadrada. Ninguém surfava quadrado naquela época, todo mundo surfava com linha, e era muito importante ter linha. E o Cauli ignorava essas coisas, cara. Ele queria era bater reto, e tu escutava o barulho da porrada na areia. Ele batia lá, porra, perto da pedra, e tu escutava da areia as porradas que ele dava. E a escola era muito boa, cara. O Giron surfava lindo. Não. Não era tão eficiente, mas surfava muito bonito. E era o nosso Larry Berkman, né? Tubo de layback, né? Ele pegava os tubos de layback. Ele era muito veloz e muito arisco. O Felipe Castejá, cara, surfava com power e com estilo, que era também uma coisa fenomenal. Tinha os caras aqui no Arpoador, era um show de surf ficar vendo os caras pegando onda aqui. Mas eu acho que começava tudo pelo Cauli. Exatamente. Eu acho, eu não vi o Cauli surfando nessa época, né? Eu sou mais novo, mas o Cauli estabeleceu uma referência muito forte para o surfista do Arpoador, principalmente de backside. Eu surfava como o Cauli surfava, só que o Cauli surfou desse jeito... Em 80. Em 80. Em 77. 70 e tal. Eu estava surfando na década de 90, 2000, igual o Cauli, porque a minha referência ainda era o Cauli. Entendeu? A minha referência do surf de backside era o Cauli. Não era mais para eu estar surfando assim. Já tinha outros caras surfando. Por isso que é tão importante. E até hoje, o surf de backside no Arpoador, ele é referenciado no Cauli, de tão forte que foi a presença dele, a escola que ele deixou. A gente ainda faz a linha do Cauli. Essa é a minha provocação para o Pikachu. Você não pode fazer essa mesma linha. Você tem que fazer a outra linha. Não dá mais para fazer a linha do Cauli em 2016, sabe? Mas é por isso que o WQS é tão importante para rodar o mundo nesses lugares, assim, que nem um Arpoador. É importante ter um WQS no Arpoador ou um WCT. O WCT é menos provável, uhum, porque teria que ter um período de espera. Exatamente. Muito mais alargado, o fundo... Não, o lugar do WCT é Saquarema. É, eu também acho. Acho que tá bem posto. Mas um Prime aqui no Arpoador, eu acho que podia dar certo, cara. Se dá certo em Huntington, não tem por que não dar na Fora. E para um surfista local, o WQS é o salto, sabe? É o grande salto, é o grande pulo do gato. É o cara, ele vai ver o futuro Julian Wilson, o futuro Mick Fanning. Ele vai ver a garotada da idade dele que surfa 350 vezes melhor que ele, ou que surfa menos que ele, mas que tem um nome gigantesco, que ele vai ter a oportunidade de bater o cara. Não, essa história de você ver os melhores surfando na sua onda é muito revolucionário, né? Mind-blowing, assim. Quando teve o WCT aqui no Arpoador, eu assisti pela primeira vez o Taylor Nock surfando a onda que eu surfei a minha vida inteira. Eu falei, cara, o cara faz uma linha totalmente diferente da que eu fazia, mas totalmente. O cara surfa de backside, mas muito diferente, incrível. Ele não tem os teus vícios, né? Não tem os meus vícios. O cara usa o cutback, assim, é engraçado, mas uma coisa bem específica. Ele usava muito o cutback. E o cutback é uma coisa que o surfista de backside usa pouco no arpoador, né? É. O vício é, você tem que ir na base, sair da base e atacar o lip. É da base pro lip. Usa pouco a extensão da onda. O surfista de frontside no arpoador usa muito melhor essa extensão da onda, né? Esticar, dar aquele cutback, atacar com não sei o que. O Taylor Nox veio, aquele cutback agachado, lindo, com a mão na água, com uma velocidade incrível. Fala, caramba, é muito diferente a leitura dele. Então, assim, desenhar a onda é uma arte, né? Cada artista. A gente vai copiando os caras que estão ali perto. Então, a cultura, eu acho que tem essa história, assim. Tentando amarrar o ponto do competição versus não competição. Acho que na Califórnia, os californianos falam muito isso, né? A cultura layback, de surfar de monoquilha, surfar de prancha sem quilha, da arte de deslizar sobre as ondas. E o cara acaba ficando com menos punch para ganhar campeonato. É, mas você vê também como a Califórnia perdeu quando perdeu os WQS todos que tinha antigamente lá. Antigamente tinha o circuito, o Bud Tour, né? E você podia competir 4, 5, 6. Eu fui em 93 competir na Califórnia, fiquei 2 meses e meio, competi em 5 ou 6 eventos. Malibu, Imperial Beach, Huntington, além do US Open. Tinha um Huntington mais pro meio e tinha o US Open. Tinha uma porrada de campeonato, Ocean Beach, Oceanside, quer dizer. Então, quando você vai levando australiano, brasileiro, porra, tahitiano, todo mundo para um pico para surfar aquela onda, o pessoal daquela onda aprende a olhar diferente para a onda, ver o que é possível e vai evoluindo. Isso a gente perdeu um pouquinho aqui, né? Hoje em dia os WQS, você tem maresias que não faz diferença nenhuma, porque lá os caras... É uma escola absurda. Os caras já têm o Medina e o Miguel Pupo. E o Samuel Pupo. É, já tem uma geração brilhante, né? Para eles não é novidade nenhuma. Não tem ninguém no mundo que vai mostrar para eles uma coisa diferente do que eles já veem. Agora, aqui no Rio de Janeiro, não tem. Aqui no Rio de Janeiro, não tem. Ou no Sul, né? No Sul também não tem. Agora, voltou o Hang Loose, né? Ano passado teve o Hang Loose, foi ótimo. Até ajudou a classificar o Ian e o Jadson, né? Jadson também. É, o Jadson, pô, surfou muito, né? Nesse campeonato. Faz gostei muita muito falta, do surf dele. Faz muita campeonato. Falta, mas isso é um assunto... Interminável. Interminável, não. É um assunto chato, porque entra no formato atual da WSL. Como eles desprezaram o circuito de acesso e como o circuito de acesso é mal administrado em relação ao produto principal, que é o WCT, sei lá como é que eles chamam. Mas aí, que essa bola que você levantou, eu vou puxar um outro tema aqui que eu acho que é interessante nessa discussão, que é uma discussão que eu escuto. Eu fiz um ano de WQS inteiro, quando eu tinha 18 anos. E já tinha essa discussão. Eu lembro o Vitinho fazendo essa discussão. Na época eu tinha patrocínio da Company, o Vitinho também, então eu viajei muito com o Vitinho. Eu lembro esses debates ali com a turma, eu com um garoto ali, mais ouvindo, né? Não falava nada, mas ouvindo. E eu viajei com o Léo Neves há pouco tempo atrás e ele trouxe o mesmo tema, com a mesma opinião, que é essa questão do surfista WCT poder se classificar pelo WQS no mesmo ano. Eu acho que essa é a menor questão. Não de sei, todas. Porque essa coisa que você falou do desprestígio, se você tivesse os surfistas do WCT caindo para a divisão de acesso, o prestígio da divisão de acesso já mudaria. Eles porque tentaram você fazer ver... isso, lembra? Quando o cara caía no meio do ano. É, mas não é isso, né? É uma coisa um pouco mais dura, que é o argumento que eu sempre ouvi, mas que é, no fundo, ele tem um fundamento muito bom, que é o time da primeira divisão, quando ele não se classifica, ele tem que jogar um ano na segunda divisão, né? Tanto que quanto o Corinthians foi para a segunda divisão, eu lembro dessa história, o direito de transmissão da segunda divisão explodiu o valor, né? Porque, pô, agora tem o Corinthians na segunda divisão, todo mundo vai prestar atenção na segunda divisão. É, graças a Deus o Flamengo nunca caiu para a segunda divisão, né? Esse desgosto a gente nunca teve, né, Maiago? Nem vai ter. Mas esse é o tipo de coisa que dá valor para a segunda divisão, senão fica uma coisa sempre relegada. Obriga o time, não tem a história do cara competir os dois ao mesmo tempo. E eu acho que isso dá importância, inclusive, para a divisão de acesso. Mas e aumenta a reciclagem, né? O giro de atletas. A grande crítica para mim é a seguinte: os caras não. A WSL, como empresa, ela investe uma pequena fortuna no WCT, onde tem os top 32. O WQS é todo, praticamente todo terceirizado. A WSL, como empresa, não investe em nenhum evento classificatório, né? O WQS. Vamos usar as terminologias que a gente conhece, né? Para facilitar. Não tem nenhum Prime, por exemplo, que eles banquem em Raglan, na Nova Zelândia. Ah, a WSL vai fazer, junto com o governo da Nova Zelândia, vai bancar um Prime na Nova Zelândia, em Raglan, ou se não, vai bancar um Prime de volta em Trestles, vai bancar um 6 mil no Marrocos, sabe? Para melhorar o circuito mundial de classificação, melhorar o WQS, dar mais visibilidade, porque quanto melhor as ondas forem, os caras vão ficar mais bem preparados, porque a grande crítica sempre é que o cara chega lá e ele não está preparado para pegar Chopo, Jeffries, Pipe, não está preparado para nada. Então, a WSL, eu acho que se preocupa muito pouco com o produto, com o segundo melhor produto deles. Ou terceiro, eu acho que o segundo problema, melhor produto é o circuito feminino. Eu entendo o teu ponto, mas eu acho que o principal problema é a dificuldade que é de acessar o principal produto, né? Porque os surfistas do WCT são muito protegidos pela estrutura de competição, eu acho. Sim, mas o cara entra no WQS Prime no último round. Eu assim, acho... é muito difícil... O Prime não. O Prime não. Agora só entra os 96 primeiros e todos eles entram no mesmo round. Não, tudo bem. Eles mas entram igual. Entra no último round igual. Do cara que está lá disputando a vaga. Mas se ele roda de cara, não ganha quase ponto nenhum, cara. Ele tem que ficar mas ele passou 120. Duas fases. Ele passou duas fases, ele está nas oitavas. Sim, mas não é mais tão fácil passar duas, não, mas, pô, duas se, fases. Mas é um benefício que... Por que ele tem? Só porque ele é um surfista da primeira divisão? Ou então deixa o cara competir, mas não vai ter o benefício da pré-classificação? Assim, eu acho que é muito benéfico para o surfista do WCL se reclassificar. Pô, o Jadson... Tudo bem, a gente torce pelo Jadson, mas o cara resolveu, no meio do ano, correr atrás, pô, tem o benefício que foi lá e reclassificou, assim... É, mas eu acho que seria mais interessante forçar a turma a cair e dar mais giro. Eu acho que o WQS seria um grande produto se os caras soubessem embalar melhor, igual eles conseguiram embalar o WCT. É, as coisas que a gente está falando não são antagônicas, né? Elas não são excludentes. Você tem o Iago Dora, você tem o Griffin Colapinto, você tem os veteranos que nunca conseguiram entrar, Mitch Coleborn, que já deve estar com quase 30 anos. Mas é difícil, né? Sim, mas... É muito protegido o CT. O que eu estou dizendo é que isso é um grande produto. Tanto que a gente tem uma série inteira aqui no canal off que é os caras seguindo o circuito WQS, tentando se classificar, e isso já é suficiente. Coisa que o Bocão e o Antônio fizeram durante anos no Sport TV, na cobertura do WQS. Era exatamente a mesma coisa. Não, e para a cidade receber um QS é muito legal, né? Porque você recebe 100 competidores, 120, mais os seus agregados. O WCT são 30 e tantos competidores, 38, né? Sei lá. Mas imagina que legal, cara. Você ter surfista de 15 até 35 anos num evento... Pô, 35, Marcos? 35? Acorda aí, pô. Não, acho que não tem gente mais velha. Pô, o Kelly tem 40 e tantos. Não, deve ter, cara. Mas no WQS não tem. Deve ter. se o WQS fosse em ondas espetaculares, tipo Filipinas tem um WQS, mas se a WSL colocasse mais tantos mil dólares para o negócio virar um prime e a premiação fosse um absurdo. O Léo tem mais de 35 e corre umas WQS. Eu fui com ele, né? Eu corri uma etapa do Peru. Mas é de vez em quando, assim, perto de casa. É, isso aí. Eu estou falando... A Vera. Eu estou falando da Vera porque os primes só correm os 100 primeiros. Perfeito. Só corre os 100 primeiros. Você tem que ter ficado entre os 100 primeiros no ano anterior para poder ganhar o privilégio de correr o campeonato, os primes. E aí, talvez, se você tivesse ondas muito boas, espetaculares, você teria o Slater, o Mick Fanning, o Julian Wilson, o Medina, de vez em Mas quando... Mas foi isso que eles tentaram com o Prime, né? Eu lembro que a ideia era essa, trazer os melhores da WCT. Mas eles ignoraram. Desde que a WSL pegou o circuito mundial, ignoraram o Prime. O WQS foi encolhendo, e hoje ele é bem pequenininho, sendo que eu acho que são 5 ou 6 Primes no ano inteiro. Não. O cara consegue 2 resultados novos aí e tá classificado. Agora... Mudando um pouco de assunto aqui, porque a gente falou um pouco do surfista mais velho, não sei o que, 35 ou mais. Aquele tema que a gente tinha falado antes dos caras que viram free surfer e o primeiro free surfer profissional, né? Que era o Gary Green, né? É, o Trax fez um... Não sei se a gente quer mudar de assunto. Não, boa, tem, boa, mas... boa. Mas porque me veio isso na cabeça, esse assunto é muito bom, assim, porque... Pode ir. Esse assunto é muito bom porque tem entrevista no Trax que você mandou do Gary Green, que foi o primeiro cara surfista, free surfer contratado, né? Surfer profissional, considerado. Considerado, é, assim... Recebeu dinheiro para ser. Cada hora aparece uma versão diferente da mesma história, né? A versão que os caras do Trax querem vender é que o Gary Green, ao abandonar o circuito, em 80... Ele era sexto do mundo, né? Sétimo do mundo. É, ele chegou a sexto do mundo. Ele não era um surfista muito brilhante, né? Vamos lá. Gary Green era um goofy, magrelo. Tinha um perfil parecido com o teu. Não porque era magrelo, mas porque era bem alto. Surfava com a base um pouco mais aberta. O bem alto até o Jory já derrubou, né? É. Um 84 bem alto já caiu. Caiu por terra. O Owen, né? O Owen tem... O Owen também, né? Exatamente, verdade. O Owen é incrível. Mas, voltando no tema do Gary Green... O Gary Green abandona o circuito e ele dá a sorte do patrocinador dele, a Ripco, ter contratado o Derek Hind para uma nova empreitada da empresa, que era uma coisa completamente nova, que era um conceito que não existia ainda no surf, que era a busca, né, o desert. E os caras, a partir daquele conceito que era em busca da onda perfeita, coisa que supostamente teria acontecido, teria começado com o Endless Summer, sei lá, 20 anos antes, 25 anos antes, e aparece uma vaga de surfista viajante, que naquela época ainda não existia o free surfer, né, eu acho. Wayne Lynch era um pouco isso, não era? Aí é que tá. Se você for buscar o free surf, o cara que não tem compromisso com competição desde o início, para mim o primeiro vai ser o Mickey Dora. Mickey Dora foi Mas a gente tá falando um cara que foi competidor e fez a transição para ser um surfista. O cara que passou a ganhar dinheiro para pegar onda sem compromisso nenhum, além de só pegar onda. Isso. Sem ter obrigações de competição. O free surfer moderno, não o free surfer romântico. Porque o Wayne Lynch ganhava as roupinhas da Quicksilver, mas eu duvido que ele ganhava dinheiro para ser um ermitão, pegando onda no sul da Austrália, no oeste da Austrália, Indonésia. O Jim Banks também largou tudo e foi só se dedicar a Desert Point. Dizia que era amante dele, né? Ele ia para lá e acampava, ficava meses só esperando a onda quebrar. Mas o Gary Green supostamente foi o primeiro cara a receber salário e ter o compromisso de ir em todas as viagens. E aí os caras criaram uma equipe que era integrada por todos os competidores que eles tinham na época, que era o Frank Oberhauser, que era sul-africano, talentosíssimo, mas péssimo competidor, né? péssimo competidor, eu competi com ele bastante até. Deu muita coça nele, Gil? Não, não, a gente nunca competiu um contra o outro, mas estava nos mesmos campeonatos, uhum. Porque a África do Sul tinha uma geração muito boa nessa época. Tinha o Gordon Turnbull, um nome esquisito, um cara que teve um acidente de carro, mas que surfava muito bem. Tinha o Noel Ram, que surfava lindo. Tinha os dois irmãos, que depois um foi para aquele Mundial de Onda Grande, um cara bem baixinho, parecia com o Derek Rose, esqueci o nome dele, tinha o cabelo rastafari. Os caras tinha o Justin Strong, que era campeão europeu. Era uma geração boa. Mas tinha na equipe do Desert, era o Tom Curran. Não podemos esquecer, né? O Tom Curran, que tinha abandonado o circuito, estava naquele ano meio sabático. Limbo, né? Tava experimentando, né? É. Tinha o Frank Oberhauser, tinha o Gary Green, tinha o Demi Hardman e tinha o Shane Basham e o Chris Davidson. Chris Davidson. Shane Basham não lembrava. Shane Basham. Acho que o Shane Basham tava nessa brincadeira. Será? Eu acho que tava. Eu lembro do Chris Davidson. E eu lembro também de um goofy lá de Legião União, que pegava bem também. Boris Letexier. Boris Letexier. Exatamente. E aí os caras passaram a procurar ondas perfeitas. E foi quando o Sonny Miller foi contratado para fazer os filmes Desert. E começou a campanha, que era só escrito Desert, o logotipozinho da perfeita, né? Da Rip Curl. E impressionante como esse conceito marcou a marca, né? Assim, definiu muito. Mudou o surf, né? É, mudou completamente. Mais do que a marca, surf. É verdade. Mudou completamente o surf. Abriram novos negócios para um monte de gente. Por exemplo, aqui no Brasil abriu a chance do Burri, do Pedro Miller, do Heraldo, sim, de fazer exatamente a mesma coisa pela Hadley. É. E caçar a onda perfeita com um cara filmando. É, quando eu penso na história do Desert, meu olhar de mercado assim, me faz pensar que a Quicksilver quebrou, a Billabong quebrou, a Rip Curl não, né? O quanto esse tipo de campanha realmente reflete uma cultura da empresa, assim, né? Os caras lançaram essa campanha, que é uma campanha core, né? Assim, uma coisa que falava muito forte para o surfista, e seguem vivos, assim, empresa saudável e tal, enquanto as outras quebraram, né? Assim, será que realmente tem um DNA? Assim, a campanha é tão forte que me leva a pensar, ou me sinto hoje muito mais identificado com a Rip Curl. Hoje, pô, não tem patrocínio, não sei o quê, mas eu vou lá, tem uma roupa da Rip Curl, uma roupa da Billabong, da Quicksilver, eu compro da Rip Curl. É engraçado, assim, é uma coisa que o Desert teve esse efeito em mim, pelo menos. Mas a partir daquilo, a Quicksilver e a Billabong cresceram muito, graças àquilo também, porque... Mas aí cresceram fora de controle. A Quicksilver, né, investiu no Indies Trader e fez aquela grande viagem com o ano sabático também do Slater, uhum, e Tom Carroll. Também fez o filme com Don King. Enfim, a Billabong também fez as empreitadas dela, mas elas se agigantaram e foram pro mercado financeiro, abriram o... É, a gente só tem que tomar cuidado em achar que o rabo balança o cachorro, né? O cachorro é que balança o rabo, né? As marcas elas têm as empresas, né? Não vou nem falar de marca, mas as empresas têm uma ambição de crescimento muito grande. Quando ela quer crescer, uma coisa que é necessária é capital. E a maneira mais barata delas conseguirem capital é ir no mercado financeiro, porque o mercado financeiro é onde está o pool de dinheiro disponível para elas acessarem. Então não é que o mercado força elas a fazer alguma coisa. Não, né? Eu digo, elas eu vão disse, ao eu mercado. Disse que elas foram para o mercado. Mas aí é quase que a gente fala assim, o mercado fez elas tomarem decisões erradas, não é isso? Não, a Rip Curl foi a única que não foi. Exatamente. A Rip Por quê? Mas isso aqui me diz foi. Mas ela não foi porque parece que ir ao mercado é a decisão errada, né? Assim, quase como se a gente pensasse isso. Mas no fundo é o que que levou as empresas a irem ao mercado. A Rip Curl não achava que era necessário tomar esse dinheiro emprestado para crescer na magnitude que as outras queriam. Então ela não foi ao mercado porque ela tinha uma filosofia de administração da empresa diferente. Ela achava que funcionar daquele jeito, no tamanho dela e crescendo organicamente aos poucos, era a forma mais saudável. As outras achavam que podiam acelerar esse processo de crescimento e foram pedir dinheiro ao mercado. Assim, porque parece que ir ao mercado é o que ocasionou a história mal sucedida, mas não é verdade. O que causa são as ambições incorretas ou as ambições que você não é capaz de entregar, né? Que é a história dessas empresas. E depois que foram ao mercado e tiveram que empregar gente que não era do meio e fazer vários erros administrativos durante os últimos 10, 15 anos, adquiriram um montão de empresas que perderam uma grana preta, né? Uma história clássica. A gente está falando do Gary Green, a gente está desviando num tema que é muito interessante, porque a gente também tinha falado do Surf Stitch, que está acontecendo agora, né? A gente não falou disso. Não, a gente não falou disso ainda. É um tema que a gente tinha colocado meio na nossa lista, né? Mas a gente nunca falou sobre ele, né? O Surf Stitch, você tem que explicar primeiro o que é o Surf Stitch. O Surf Stitch é uma empresa recente, gigantesca, né? Que comprou a preço... Acho que comprou barato, né? Não, que comprou dinheiro. Caro, né? Eu acho que... agora está se revelando que compraram caro. É. Mas comprou a FCS. Compraram o... Compraram a Stab. Compraram o Coastal... Não, Coastal Watch. Eles fizeram um acordo com o Coastal Watch. Acordo. Né? O Magic Seaweed. Magic Seaweed, isso aí. Compraram os links, né? Compraram os sites... Por somas muito grandes, mas no fundo a Surf Stitch é uma empresa de retail online, né? Uhum. É uma varejista online de roupas esportivas concentradas em surf, com DNA de surf, que estava indo muito bem na Austrália, empresa saudável, viram a possibilidade de abrir capital em bolsa e tomar dinheiro emprestado, né? Quando você abre capital em bolsa, no fundo você não é tomando dinheiro emprestado, você está vendendo um pedaço da sua empresa para investidores que acreditam no seu projeto de crescimento. Você vai lá e fala, igual como se eu chegasse aqui para o Júlio e falasse, pô, Júlio, vou abrir uma empresa aqui, pega sua grana, vira meu sócio, porque esse negócio vai dar muito lucro para os próximos 10 anos. E a empresa faz exatamente isso, só que ela vai no mercado, tem um pool de investidores e conta a história dela de crescimento, o abriu, vendeu uma parte das ações, que é abrir o capital em bolsa, na bolsa de empresas pequenas que tem na Austrália, pegaram esse dinheiro, e aí é o grande desafio do administrador, né? Falando um pouco de business mesmo, uma vez que você tem muito dinheiro em caixa, como você gera esse dinheiro, o que você faz com esse dinheiro, né? Quais são as aquisições que você vai fazer que vão realmente gerar valor para sua empresa, que fazem sentido para sua empresa? Então, pô, os dois garotões que eram os fundadores se viram com essa quantidade bastante grande de dinheiro em mãos e saíram comprando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Todos os sites pagando qualquer preço. Então, o resultado disso foi que a empresa não conseguiu aumentar seus resultados na mesma magnitude que ela passou a ter de capital. Então, assim, quando ela era uma empresa pequena de capital pequeno, o resultado era condizente com o tamanho dela. Resumindo, ela ficou em muito três pequeno. Anos, a ação dos caras que valia um três... Chegou a dois e poucos dólares. Quase eles fizeram dólares. A emissão em um dólar, chegou a quase $3. E agora está valendo quanto? 700 ou 17 cents. Colapsou. Caramba. Claramente um caso clássico de má administração de recursos. Assim, clássico mesmo. Assim, isso aí é livro-texto. O cara pegou o dinheiro, alocou mal, não gerou valor... E agora tem um problema, porque como ele pagou muito caro nas empresas, eles estão achando que teve... Eles estão achando, né? Os investidores estão achando que teve fraude, inclusive, né? Por que você paga, sei lá, 10 milhões de dólares num site? O dono do site era primo, sei lá, amigo do cara, e no fundo, pô, ele está recebendo por fora, entendeu? Então tem uma investigação, os investidores estão entrando com intervenção na empresa, para entender se os caras fizeram e o site fraude com dinheiro. O site que fica mais divulgando esse tipo de coisa é o BitGrid, porque o site é do Derek Riley, que era dono da Stab e saiu da Stab pouco antes. Pouco antes do Surf Stitch comprar. Nossa, então ele perdeu. Ele criou a Stab, trabalhou a vida inteira, não, mas trabalhou nossa, tipo uns 10 anos. Não sabia e disso. E um pouquinho antes ele vendeu a parte dele, os caras pagaram uma merreca. Uma merreca e venderam para o Surf Stitch. E os caras venderam semanas depois, nossa, por alguns milhões, e ele ficou a ver na vida. Então imagina o tamanho da reta desse malandro. É cruel mesmo. Mas, assim, esse é um ponto interessante dessa história da administração de empresas de surf, né? Porque assim, é difícil administrar uma empresa, já não é fácil, né? E eu acho que de surf, como tem sempre essa discussão envolvendo, ah, mas tem a filosofia de surf, eu tenho que ser puro pelo surf, não sei o que, o cara acaba vivendo um conflito eterno que eu acho que faz mal ele administrar a empresa. Mas o tema do Gary Green, a parte mais interessante até, voltando, né, para o que a gente estava falando antes, é o fim da história, né? Porque o Gary Green foi o primeiro surfista free surf, receber dinheiro, etc, etc. Mas ele fala, pode contar para essa turma aí que está fazendo free surf que o fim deles é ser carregador de mala no aeroporto, que é o caso dele e do Margo, que a gente não falou do Margo, que era da Billabong, mas que pelo menos da minha geração era o principal free surfer, eu acho, que a gente estava olhando. Brandon Markson. É, o Brandon Markson da Billabong. Os dois são carregadores de mala juntos no aeroporto. Não sei se é Brisbane, agora não lembro. Mas ele falando, pode avisar o Dion Atkinson. Dion Agios. Ah, é o Agios. É, o aerialista. É. O outro é o competidor. É verdade. O aerialista, que o fim dele vai ser esse carregador. Ele fala na entrevista, pô, tem que ficar carregando a prancha da turma que tá indo viajar para surfar aqui. Pô, eu aqui carregando as malas já fiz isso muito. Mas é, assim, é interessante. E um outro ponto também que a gente tinha falado que... Eu lembro você me falando disso, quando o Tom Curran virou free surfer, ele disse que foi quando ele menos teve liberdade, porque a agenda dele de competidor, ele que decidia. De free surfer, ele não tinha mais controle da agenda dele. É, eu fiz uma entrevista longa com ele nas Maldivas, quando ele foi competir o Campeonato dos Campeões Mundiais. E aí perguntei como é que era a rotina dele hoje em dia, e ele falou que, cara, ele tem muito compromisso, que a Rip Curl não deixa ele ficar muito tempo assim de bobeira. Ele tem muito compromisso. Está sempre em algum lugar, ou em sessão de autógrafo, ou viajando para fazer uma sessão de fotos. E na época que ele competia, ele era o dono do tempo dele, completamente. Também naquela época o surf era, digamos assim, bem menor, né? Se chamava menos atenção nos anos 80. Mas os públicos na praia eram enormes, né? Sim, é diferente, porque era só o grande público na praia, e depois se você colocasse o Tom Curran passeando em Berlim, Nova York, ou em Paris, ninguém fazia a menor ideia. E hoje em dia você tem em Berlim, Nova York, Paris, você tem loja da Quicksilver, da Rip Curl, da Billabong, e não vou dizer que todo mundo saiba quem é, mas é possível, muito é provável que alguém conheça. Agora, só para terminar o assunto de vez e a gente encerrar, que já está longo. Três semanas atrás, quando o William Finnegan estava aqui no Brasil, a gente foi tomar um chope, o Marcelo. Tem que explicar quem é o William Finnegan. Que escreveu o Barbarian Days, Dias Bárbaros. E o Rafael Melim. O Rafael Melim tinha feito a mediação de um debate na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon. E um dia me convidou para o shopping, inclusive. E no dia seguinte a gente foi tomar um shopping. E o Rafael estava muito chocado mesmo, que o William Finnegan disse para ele que ninguém sabe quem é Slater em Nova York. Como assim? Ninguém sabe? As pessoas sabem. Ninguém sabe, ninguém faz ideia de quem é o Slater em Nova York. Pô, 2017, o cara é um dos maiores atletas do mundo. O cara falou, o pessoal tá cagando pra Slater, não faz a menor ideia de quem seja ele. Pode ser que num lugar ou outro alguém reconheça, mas a gente tá falando de uma cidade grande que, porra, o Robert De Niro entra nos lugares para comprar um sanduíche, que a Scarlett Johansson passeia quase incógnito. Então, o Slater lá não é um... Não é sequer um assunto, né? Exato. Acho que para quem gosta de esporte, sabe, né? Acho que se falarem um nome, as pessoas sabem, mas não sabem quem ele é, eu acho. Eu chutaria isso, assim. Se falar assim, você já ouviu falar nesse nome que é Slater? Eu acho que a maioria das pessoas que acompanham algum tipo de esporte, gostam de ler jornal de esporte, diriam que sim. Mas saber quem ele é cruzando na rua... Eu acho que é bem parecido com o que representa o Medina aqui pra gente, cara. O Medina é super conhecido no Rio de Janeiro. Eu não sei se... Porra, em São Paulo ele é. Se você for... Não, claro. Que é uma metrópole, que seria a nossa metrópole comparada a Nova York, né? São Paulo, em Florianópolis, talvez em Porto Alegre. Mas se você for em Santarém, Tá arriscado o pessoal nunca ter ouvido falar. É lá no meio oeste americano falando que é de letra, eu não vou saber quem é que é de letra. Mas, eu acho natural. Então, mas Nova York menos. Mas, tem litoral. Nova York é muito Paulo. Grande. É. Nova York é muito grande. Eu duvido que na periferia o nego saiba quem é na periferia de São Paulo. Ou no ABC. No ABC sabe. É, mas eu acho que aí. Mas no interior de São Paulo. Pra terminar, a gente vai amarrar com o nosso assunto do último podcast, que era a história do Medina, né? Que a gente falava assim, como é que a WSL. Você não, falou isso. É, não se aproveita da amizade dele com o Neymar, né? Pra usar o Neymar, né? E tal, tal, tal. E aí apareceu a entrevista do Medina na FIFA, na revista da FIFA. A revista da FIFA fez uma grande entrevista com Medina. E aí os caras entrevistaram grandes celebridades que adoram futebol. E aí tinha o piloto de Fórmula 1, que eu esqueci como é que é o nome. Não era o Vettel? Vettel, Sebastian Vettel. Era o Vettel, não entendo nada de Fórmula 1. A russa do salto com vara, o Medina, um cara, eu acho que do beisebol, e um cara do snowboard, os caras falando do fascínio que eles têm pelo futebol. É incrível. Pauta óbvia pro surf, né? Pauta óbvia. Quantas celebridades são encantadas pelo surf? O Neymar é óbvio, né? Assim, por isso que eu acho que na comparação de São Paulo com Medina, ela desequilibra. Porque o fato, essa história do Medina ser amigo do Neymar, todo mundo conhece o Medina, assim, eu acho, na periferia de São Paulo, não sei o que, por conta dessa. O Medina é meio celebridade, né? Assim, ele tem o Globo.com noticia o Medina. É, completamente. O Luciano Huck. O Medina tá lá no Instagram do Luciano Huck, tá no Instagram do Neymar. É, eu acho que o Slater não é assim na CIA, né? Eu acho que ele não tem. Eu acho que o Kelly Slater não é equivalente. CBS. O Kelly Slater nos Estados Unidos não é equivalente ao que o Medina é no Brasil. É. Eu acho que não é. Não é mesmo. Eu acho que o Medina é maior no Brasil do que o Cash Slater é para os Estados Unidos. O Medina tem duas vezes mais seguidores no Instagram do que o Slater. Ele tem 5 milhões de seguidores no Instagram, o Slater tem 2. É, mas também é geracional, né? Se a gente falar assim, o Medina é um cara jovem. O Kelly Slater tem 45 anos, eu diria até por outra ótica, eu faria, pô, olha o Kelly Slater, um cara de 45 anos, tem tantos seguidores no Instagram, até, eu até chegaria a fazer esse argumento, assim, o Medina, pô, o cara jovem, a geração dele, né, é um instrumento dele, é a maneira dele se comunicar, me parece mais óbvio o Medina ter mais seguidores mesmo, assim, do que o Kelly. Mas é uma moeda, né? Seguidores no Instagram hoje em dia. É uma moeda, sim. É uma moeda, vale dinheiro. É uma moeda que vale dinheiro, né? Vale dinheiro de verdade, assim, real. É medida para os nossos amigos marqueteiros vão falar melhor que a gente. Mas acho que é medida para a empresa de. Para contratar para publicidade, é uma medida relevante. Há pouco tempo atrás, eu me lembro que o Rafinha Bastos cobrava 30 mil reais para fazer um post no Twitter. Imagina o quanto que não deve valer o Medina. Deve valer um pouquinho mais. É. Uns 3, 4 vezes isso. Não sei. Quer dizer, quando os caras fecham um contrato com ele, isso deve estar em conta, né? Com certeza, isso é levado em consideração. Bom, vamos encerrar por aqui. No próximo episódio do Boia, eu acho que a gente já vai ter. Já vai ter passado por Trestor. Trestos começa quando? Eu não sei. Não lembro. Vai ter que chamar a ajuda dos universitários. Ou Trestos, ou no mínimo... Eu estou ansioso por esse campeonato de Trestos. Você está ansioso? Eu estou ansioso um pouquinho também com a perna europeia do WQS, porque eu estou preocupado com o Iago Dora manter os 5 primeiros. Estou preocupado do William Cardoso também ficar ali em cima. Quero saber quem mais vai chegar. Posso fazer uma última provocação? Pode. O que, que você acha? Você acha qual o efeito você acha que tem a WSL querer o Iago Dora no WCT? Porque eu acho que depois do campeonato de Saquarema, isso ficou óbvio, né? Convidaram ele para o campeonato seguinte e todos os comentaristas, todo mundo falou: esse cara vai estar no WCT nos próximos anos, ele tem um surf incrível, excitante, ele é uma figura excitante, a maneira como ele surfou o campeonato, né? As baterias como foram surfadas, aquela bateria com Medina, dramática, etc. tem uma vontade institucional, eu diria, de ver o Iago Dora surfando o WCT. Eles gostariam de ver o Iago Dora surfando o WCT. Você acha que isso tem um efeito real para ele chegar, tirando a moral e autoconfiança, esse tipo de coisa? Você tem que lembrar que a WSL está sempre querendo se renovar, né? E há 2 anos, 3 anos atrás, eles estavam desesperadamente querendo o Danny Reynolds no circuito, convidando ele para a FIDE, para a França, para todos os campeonatos, querendo ele envolvido com o circuito. Por quê? Porque o Danny Reynolds era o surfista mais popular do mundo fora do circuito mundial. E eu acho que o Iago não é o Danny Reynolds, mas ele assume um pouquinho esse papel de estrela que está fora do circuito mundial. Ele é muito presente nas redes sociais. Para além de ser um surfista excepcional, ele é um cara que é conhecido no mundo inteiro. Ele é querido no mundo inteiro. A motivação do WSL querer o Iago Dora é a popularidade dele também. Eu concordo com você, a gente entende, mas você acha que isso tem um efeito prático? Eu digo, você acha que o julgamento muda na margem a favor do Iago Dora quando ele entra numa bateria do WQS? Essa é a minha provocação. Então, eu não consigo imaginar o juiz aceitando esse tipo de coisa como não, se fosse eu não uma... Digo, eu não acho que é uma coisa forte, mas sutilmente história contamina assim, o corpo de juízes, gera uma benevolência, uma boa vontade. Eu acho que tem que ter um embalo antes, entendeu? Se depois de um terceiro lugar em Saquarema tivesse um prime imediatamente... Como até teve, foi próximo, mas não foi imediatamente. Sei lá, Balito em seguida. E tivesse uma condição boa pro Iago. Para além dele surfar para caramba, tava a escada negro dar um empurrãozinho. Como aconteceu milhões de vezes com Mineiro, com Medina, com Toledo, deixa eu ver quem mais. Vou dar agora exemplos de estrangeiros. Com Jack Freestone, com Colorre, pra caramba. O Colorre e o Canoa foram muito... Não vou dizer que foram empurrados, mas foram ajudados. Beneficiados, né? Foram uma bateria que Norpadou no ajudados. WQS, o último WQS que teve, na semifinal, era o Colorre contra o Léo. Mas deixa eu só completar. Ajudados pela expectativa que Denguinho tem. E não, eu não acredito no que o juiz vai beneficiar a B ou C. Mas tem aquela expectativa que é construída durante o campeonato, que se o cara não fizer nada de errado, ele vai. Uhum. Ele vai chegar. Mas o cara tem que ajudar. Isso. Porque a gente já cansou de ver um monte de gente que tem toda a expectativa, tem toda a estrutura, tem tudo, mas o cara não ajuda, não entra. Mas eu acho que esse consenso está construído ao redor do Iago, né? Assim, do todo mundo querer ver ele no WCT, né? É, e ele também, ele já está incluído num belo contexto que é... O pai dele é técnico do campeão mundial de 2016, de 2015. É técnico do campeão mundial júnior do ano passado. Então, ele está entre campeões mundiais. O pai dele também é técnico da Tatiana Weston Webb. Então, ele está bem cercado. O ambiente conta muito, né? É, muito. Por exemplo, muito o Danny Reynolds voltava para casa, ficava lá em Ventura. E Ventura é um lugar que é pouco frequentado, os picos têm altas ondas e tem pouca gente dentro da água, tem um mau localismozinho, mas não é um lugar igual São Clemente, super competitivo, com 450 surfistas muito bons. O Iago não, o Iago... E também tem outra coisa, o Iago não para de viajar, ele está sempre viajando. Está na Indonésia numa semana, na outra semana está não sei aonde, aí vai competir. Enfim. Isso aí, beleza. Está encerrado por hoje o Boia. Nem sei quanto tempo ficou esse. A gente estava falando que uma hora era muito, então acho que isso aqui ter ficado com 1h30. Isso aí, vamos embora. Tu acha que vale a pena colocar música no final? Music is the weapon. Music is the thing of the future. Music is the weapon of the future.